7074, decolado 1216, da presente curva direita, mantém a linha do litoral, aguardando transferência de comunicações. Pedro, curva direita, mantendo a linha litoral, aguardando transferência. Azul 4489, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 59, cheque 3. Cruzado pouso, azul 4489, baixada travada. America 239 or 9 miles, localizer intercept. America 239, a completion final, contact Talbot, World Run 8, decimal 905. 1895, complete the approach, America 239. Salvador, America 239er, 8 miles, runway 10. America 239, continue approach, stand by, runway vacated. Continue, America 239. Tente Mike Charlie Alpha manter a posição, aguardando ainda. Linha 7074, chame agora o controle em 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8. Controle Salvador, Marinha 7074. Marinha 7074, mantenha-se em regra de voo visual no corredor C a 15 pés, reporte toda a barra. Era via Fox, solo no 21, decima 1. 211, no solo, 4489. Marinha 7074, quando possível, informe o seu estimado para pouso em Brasília. Marinha 7074. Com destino a Porto Seguro, estima a Porto Seguro ao 1300. Aguarde para a Delta. Third land, runway 10, Merck 239. Estabilizou o localizador azul 5096. Azul 5096, ciente, aguarde transferência para a torre. Salvador, Marinha 7074, estima de gel de mais uma hora. Marinha 7074, sente copiado. Controle Yankee Romeu Tango, já no sol, já em que aprendi a sair para ponto. Yankee Romeu Tango, frequência livre. Livre, graças. Mike Charlie Alpha após a decolagem mantém 3 mil pés, aguardando coordenação junto ao controle, ok? Livre decolagem, vento 160 graus, 6219, Mike Charlie Alpha. Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Juliet Mike, autorização para estacionamento, está com 3,5 de autonomia, perna Belo Horizonte. O Mike Eco Delta tem livre tanque, se aporta no ponto de espera da ótica para ingresso. America 239 on the ground at 21, vacated via taxiway Foxtrot and contacting ground 121.1. 121 vacated Fox, America 239. Azuna, complete aproximação, chame torre 1189. 1851 e Azul, 509. Trip 5217, aciona identificação, voe na proa de Bonfi para a chegada da Bonfi, reporte no ponto ideal de descida. Bonfi, chegada Bonfi, ideal de volta na direita. Trip 5384 autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 5 nós. Mike Charlie Alpha, mantém a proa até 3000 e chame o controle agora em 119.8, Mongol. Eu matei a proa até 3000 e chamar a controle 198, Mike Charlie Alpha. Controle, você voltou, bom dia. Estou passando, Mike Charlie Alpha, decolou o piso 97. Estou mantendo a proa até 3000 pés, controle atualizado. Patango, Mike, Charlie Alpha, contato radar. Mantenha a proa até 3000, após 3000, voe direto Momo. Mantenha a proa até 3000, após 3000, vou voar direto Momo, o Mike Charlie Alpha. Eu não escuto. Muito bom dia, está estabilizado, estava já checado, azul 50 na meia. Ciente, continua a aproximação, guardando pista livre, a terra da trip, iniciando rolagem. Ciente, 50 na meia. Tenha 3000 pés até Momo, aguardando a sessão para nível de voo 180. Então eu mantenho 3000, Mike Charlie Alpha, tem condições de curvar à direita, direto Momo? Afirmativo, tem condições, Mike Charlie Alpha. Ciente, autorizado, Mike Charlie Alpha. Vai curvar à direita, direto Momo, Mike Charlie Alpha. Marinha 7074, controle. 5096, já embaixo travado? Afirmativo, baixou, travou. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso, capsuleiro no zero, azul 509. Comando, fazendo 2, 5 ideal. Mais, quanto tempo de nota? Marinha 7074, terminal de Ilhéus aos 1220 e pouso em Porto Seguro aos 1255. Navio cruzando agora o eixo para pouso 190. Sir, muito bom dia, seu trip 5384. Trip 5384, contato radar, subo para nível de voo 190, sai da Puca. Parou 90 na proa da PUCA, o trip 5384. Polícia do Azul pousando 90, quando pronto, livre decolagem, vento 160 graus, 5 nós. 301, 300. Gente. Controle Salvador, autorizaria o trip 5384, voar direto Jamo? Trip 5384 autorizado, direto Jamo. Direto Jamo, trip 5384. Azul 5096, no solo aos 25, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. Via Fox, 21, no decimal 1. Marinha 7074, controle. Mantenha 1000 pés até Porto Seguro. Sente, não há tráfego a reportar nesse setor. Frequência livre para autocoordenação. Quando ingresso na terminal de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 1201. Sente, prossegue o táxi, reporta na Papá para ingresso. Controle 199 do sinal 8, bom voo. Delta. Desça para nível de voo 050. Voo bom, Controle Salvador, cordial bom dia. Papapapá, Mike Eco Delta, decolado na sua escuta. Papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. Abençoe regras de voo visual, vai direto Manati? Manati. Direto Manati, é o número 1000 pés, você pode se livrar da CTR. Passará livrando da CTR, Mike Eco Delta. Gol no 372, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 5 nós. Livre decolagem, não no zero, 372. Gol 9083, bom dia, após a rolagem da aeronave da companhia, ele mantém pistão no zero. Tango, Mike Charlie Alfa, autorizado direto mais sóis. Autorizado direto mais sóis, Mike Charlie Alfa. Uma 8, bom voo. Pega na 8, graças, pega. Mike Juliet Mike, autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, CAP 097. É o Traca 83, Patofel, outra espera. Tô. Está na vertical do CIA Aeroporto, vai controle de Ipiranga, manter mil pés. Hotel Lima Tango 7, confirma o radial para Ipirá. ETA, a ideal 310. Sente, Hotel Lima Tango. Muito bom voo. 19 e 8, obrigado. Bom dia. Bom dia. Mike Charlie Alfa, livre a sessão, nível de voo 1-8-0. Salvador, bom dia, gol 1372, cruza 1500 pés para o 370 na Puca Aru, Aracaju. Gol 1372, contato radar, sou para nível de voo 370, sai da Puca. Puca 370, gol 1372. Descida 3547. 35217, desça para 4000 pés, ajuste no 020. Ajuste no 020, 4000. Gol no 372, voe direto a Aracaju. Direto Aracaju, gol 1372. Mike Juliet, Mike irá aguardar 2 minutos aproximadamente para início de decolagem devido à aeronave que decolou da 1-0, ok? Na minha escuta, aguardando instruções. Tracajá 83, Anin, mantém a partir do hotel. Anin, mantém o hotel, Tracajá. No 083, decolado 230, controle 1-19, decimal 8, bom voo. 98, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9083, passando 1600 pés. Gol 9083, bom dia, contato radar, subo para nível de voo 400, saída da EL. Nível 400, saída da EL, gol 1083. Alinhado pronto, Tracajá. Tracajá 83, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-50 graus, 5 nós. Autorizado decolagem, Tracajá. 3859, inicie redução para 250 mais. Juliette Mike, livre decolagem pistão 97, vento 150 graus, 5 nós. Sim. Desvia à esquerda na proa 290 por 8 milhas. Sente após o desvio, voa Leda, Gol 9083. Sente após voa Leda, Gol 9083. Já 83, decolar 232, controle 119, decimal 8, bom voo. Tracajá 86, copiou? Vai chamar o controle 196, Tracajá. 119, decimal 8, ok? O controle, o Tracajá 83. Cliente, 198, Tracajá, obrigado. Mike, Juliette, Mike, decolar 233, controle 119, decimal 8, bom voo. 498, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, decolou na árvore. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, contato radar, saída árvore, sob uma técnica de voo 430. 430 na árvore, Mike, Juliette, Mike. Salvador, Tracajá 83. Tracajá 83, contato radar, saída Momo, sobre matéria nível de voo 100. Controle, o Tracajá 83 solicita regresso para pouso. Tracajá 83, copiou o controle? Afirmo, teve o trem não recolheu, solicita regresso. Na 83, ciente, deseja vetoração. Solicita a perna do vento, se possível, dando zero. Ciente, aguarde. Tracajá 83, autorizado o ingresso na perna do vento. Chame torre 11895. 11895, Tracajá. Bono 372. Chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 25, 4625, bom, 372, uma boa. Hotel Lima Tango, controle. Confira o seu estimado de pouso. Sente. Delta, frequência livre. Torre Salvador, Tracajá 83. Tracajá 83, na escuta da torre. É, o trem não recolheu, a gente solicita uma área para queima de combustível. Só um instante de coordenação junto ao controle da Tracajá 83. Gente, tá aguardando. Frequência livre. E chame agora o controle novamente em 199 decimal 8. 98, Tracajá. 5384, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 4, 5, 5, 3, 4. Controle, o Tracajá 83. 2000 pés de ajuste no 020, autorizado a final LS, posso estabilizar. 2010, ajuste capacidade estabilizado no X-Ray 5217. TAM 3859, reduza para 2009. Gol 9083, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 3325, alterne 251, gol 9083, bom dia. Controle ao Tracajá 83. Tracajá 83, prossiga. Qual seria o melhor local para queima de combustível? Tracajá 83, vou na proa 025. Na proa 025, Tracajá. Mandei 10. Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, bom dia. Mike Charlie Alpha, controle. Controle da proa Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Mike Charlie Alpha. Taja 83, controle. Prossiga. Confirma, o senhor vai aliviar combustível ou gastar? Vai estar com peso acima para capacidade de pouso. Vai realizar 50 minutos de espera para queima de combustível. Entre, copiado. Pode manter 2.000 pés na proa 025, Tracajá? Autorizado, 2.000 pés, Tracajá 83. Certo. Então, 3859, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 pés, tá, 3859. 3859, livre das restrições, desça para 3.000. Tá, 3859 está livre. Obrigado. Tracajá 83, cruze esquerda na proa 310. Esquerda 310, Tracajá. Localizador 5217, HD. 35217, complete aproximação, chame torre 11895. 718-95-5217, boa. Controle, só para informação, o Tracajá 83 vai necessitar de 50 minutos de espera. Entre, copiado. Fora do solo aqui, o 6225. Já me relembrar aí a frequência do controle, por favor, Salvador. Chama 6225, controle, transfere 19.8, bom voo. 19.8, bom dia, Silvia, obrigado. Eu peço, ajusta no 020, autorizado a final LS, porta avisada. Eu peço, e a porta avisada, tá, 3.9. Torre Salvador, muito bom dia. O trip 5217 na final, X-Ray estabilizado, flash. Estabilizou? Trip 5217, bom dia. Continua a aproximação. Reporta quando é embate travado, ajuste no 020 agora. 1020, reportará com check de trem 5217. Baixar travão 5217. Frente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 8 nós. O trip 5217. Livre pouso, 5217. Pode voar elefa direto, 6225? Já na 6225 autorizado. Muito grato, senhor. Tana 3859, completa aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 2859, da 3859. Oi, Salvador, bom dia, da 3859. Tana 3859, continua a aproximação, guardando pista livre. Aguardando 3859. Solo 45, libera via eco, solo no 21, decima 1. Via eco, solo no 21, 521. Andrei 259, livre pouso, pistão no 0, vento 1-60 graus, 8 nós, check 3. Fechado, checado, livre pouso, tá 3-2-9. Passarelo 2223, foi quem chamou a torre, qual que é? Sente após a passagem do mesmo anim, mantém pistão no zero, passarelo 2223. Já 8-3, controle. Receptor está autorizado a fazer o 360 para perda de combustível. Do 7, libera via Eco, solo no 21, décima 1. Eco, 21, no 7, 2, 1. Vento 1-7-0, graus 8-9, livre decolagem, pistão 0. Vento 0-2-2-3. Vento 1-7-0, ali, mantém pistão 0. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia, bom. Obrigado. Decolar 248, controle 1198, bom voo. 298, obrigado. Controle Salvador, bom dia. 2223, a passarela decolada na sua escuta. Passaredo 2223, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 180, sai da árvore. 180, perfil da árvore 2223. Identificação, vem na proa de TAP para chegada da mar e desça para nível de voo 050. 050 para a proa de TAP, voo 060. Passaredo 2223, voo Elefa, está presente. Está presente, Elefa 2223. Okay. 3179, decolada 51, no controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, seu bom dia. Controle, bom dia, tá 3179, livrando 1200. Tá 3179, contato cadastro para nível de voo 340, saída da EL, após 2000, vai lidar. Após 2000, autorizado o Leda, 3179, 340. Vai abrir para o A240, aproximadamente 15 milhas acima da formação. Tá, 3179, sente, após o desvio, vou lidar. Após o desvio, vou lidar. Tá, 3179, após o desvio, vou hibride. Após o desvio, hibride, tá, 3179. Netuno 153 já escuta da torre? Mantendo agora Passaredo 2223, confirme razão de subida. 1000 pés de razão 2223. Positivo, Passaredo está marcando agora 1300, gol 960. Retorno 153, a intenção é decolagem a partir da hotel, prossegue cabeceira 1-0. O 153, partir da cabeceira. Tente, não autorizado táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Via pista, reportará alinhado e pronto, o 153. Desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizada a sinalia, resposta pisada. Desça 2000 por 1020, a resposta estabilizada em LS, gol 960. Tan 3179, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. Controle de Salvador, bom dia, acelera 63. 1-1, sua informação, quilos. Xanai 6311, a sua dedicação autorizada a chegada a Ponce, desça para 4000 pés, ajuste no 020. Ponce, descendo para 4000 no 020, 6311. Retorno 153, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. Retorno 153, decolada 01, controle 1, 19, 8, bom voo. O 919, decimal 8, Netuno 53. Controle Salvador, eu tô no 153. Eu tô no 153, prossegue direto para a área de treinamento, já são 075. Confirme, área de treinamento e... E descensão, nível de voo 075. Nível 075, eu tô no 153. Passaria do 2223, chame Recife, 288, alterne 260. 1288, 260, 2283. O Delta prossegue farol de Itapuã em condições visuais, o ajuste em Salvador 1020, confira o seu grau B. Reporte para a descida, manhã para o Delta. Estabilizado o localizador, voo 1960. 1960, chave torre, 1895. 295, voo 1960. Torre Salvador, voo 1960, localizador. Voo 1960, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sente aguardando. Cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1970 graus, 7 nós. 7 autorizado, pouso, tá baixado e travado, gol 1960. Torre Salvador, bom dia, azul 4299, ponto de espera 1090 pronto. Sente azul 4299, bom dia, mantém ponto de espera da 1090. Mantém o ponto de espera. Sistema autorizado, 2% autorizado, 1960. Táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, Papá Juliette Papá. Azul 4299, ali mantém pistão zero. Ali mantém no 04299. Solo 08, libera via Fox, solo 21, decimal 1. Via Fox, 21. Papai Juliette, para paciente, alinha e mantém pistão no 7. Azul 4299, livre decolagem, pistão no zero, vento 1970 graus, 7 nós. Livre decolagem, pistão no zero, azul 4299. Bom dia. 3304, mantém a ponte, espera dar 1-0. Sente, papá Juliette, papá, mantém a posição aguardando autorização, em coordenação com... Controle terá que aguardar um instante devido à aeronave que decolou da 1-0 e no perfil da DAE, ok? Quatro 299, decoladores 1-1, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9-8, bom dia, 4299. Não mais, Cinco Delta. Cinco Delta, atenção para 506, o ajuste permanece no 020, reporte através de Pituaçu. Atenção, Xenero 63, 1-1, tá? 3-1, Xenitor, Rio, 1-8, quase 5. 295, mano. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, perfil da EL. 4299, contato radar, código 340, pro Eleda. 340, proa de Leda, 4299. Estrelado. Detonou 53. Passou escuta. Mantenho 075, estamos nos canais previstos. Mantendo 075, chamando os canais previstos. Entendido, papai Juliette, papai. 1020 no momento. Xanã 613 no ONU, cheque 30, os autorizados pistão no zero, vento 1-60 graus, 1-1 nós. Passar travado, livre pouso, Xanã 613 no ONU. Latam 3304, após a passagem da nave na curta final, e mantém em plano zero. 3304. Juliette Papá, quando pronta, tentando as três turbulências do Avianca que pousa no 90, livre decolagem, vento 160 graus, 160 12 nós. E que a Codelta confirma a intenção, pouso no 7? Afirma aqui, tudo certo. Da presente, autorizado cruzamento final no zero, agilizando na medida do possível. Reporta para gerar base no 7. Agilizando, vai reportar base no 7, mais então. Na 63 no 1, no solo aos 1,6, controle corrigindo. Chame agora o solo em 121, decimal 1. 1521, 63 no 1. Sexta 3304, mantenha a posição alinhada, aeronave decolando da 1,7 no perfil da Momo, instante para decolagem por exame, escuta aguardando. Paciente.